Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Estamos aqui, rapaziada. Estamos trazendo o século XX para o século XXI. Esse é o Flash Listening Point, que está chegando à sua quinta edição. Um programa que traz as melhores músicas do final dos anos 80 e dos anos 90 para o seu computador. Em toda modéstia, o melhor programa de flashback da internet. Hoje nós vamos tocar um programa especial, um programa que traz muita música do início da cena eletrônica no mundo. Nós vamos tocar aí The Shaman, vamos tocar Baby D em Garage de primeira qualidade, vamos tocar também Time Frequency, fantástica. E vamos começar com Robin S, a diva, Show Me Love. That's why we're gonna move any mountain. perception is altered, I do believe faith is so strong, now nothing shall bar my way, from conviction, no fiction, this is my day. Ebenezer good. His friends call him Ezer and he is the main geezer. And he vibe up the place like no other man could. He's refined, he's sublime, he makes you feel fine. And very much maligned and misunderstood. But if you know Ezer, he's a real crowd pleaser. He's ever so good, he's Ebenezer good. You see that he's mischievous, mysterious and devious. When he circulates amongst the people in the place, once you know he's fun and something of a genius. He gives a grin that goes around face to face to face. Backwards and then forwards and then backwards. Ezer is a geezer, he loves to muscle in. That's about the time the crowd has shout the name of Ezer. He's cocked in the corner laughing by the base bin. Design. The party ignites like it's coming alive. It takes you to the top, shakes you all around and back down. You know as it gets mellow, then it's smooth as a groove that is making you move. It drives you to your mind with a sunny hello. A gentleman of leisure, he's there for your pleasure. But go easy on old Ezer, he's a love you can lose. Extraordinary fella like Mr. Punchinella. He's the kind of geezer who must never be abused. When you're in town and Ebenezer is around, you can sense the presence in the sound of the crowd. He gets them all out. The party starts rocking, the people get excited. It's time to shout, lad. Depois de curtir duas de The Shaman, logo na sequência, Moving Mountain e Ebenezer Good, vamos curtir agora a maravilhosa The Time Frequency, The Ultimate High. Come on and take me away, give me the ultimate feeling. Quem é que não curtiu essa maravilhosa música da Rosala no comecinho dos anos 90, Everybody's Free? E agora presta atenção nesse som que tá entrando nessa batida forte. Essa é Baby D, Let Me Be Your Fantasy. Acabando o Flash Listening Point, abençoado por essa música fantástica, Baby D, Let Me Be Your Fantasy, com uma batida forte, misturando samples eletrônicos e tudo mais. Foi o comecinho do movimento techno aqui e no mundo também, né? Não só aqui no Brasil. Rolamos ainda Rosala, Everybody's Free, The Time Frequency, que já trazia batidas electro, com The Ultimate High, The Shaman, duas músicas, Adonis Good e Move Any Mountain, e ainda Robin S com Show Me Love, fez muito sucesso por aqui numa novela de Top Model, onde todo mundo fazia o mesmo passinho, aquela carinha, né, de quem queria ser gostosão e coisa e tal. Esse é o Flash Listening Point, que traz de volta o tempo bom, lá do final dos anos 80, comecinho dos anos 90, para o seu computador. Lembre-se sempre de acessar nosso site, o listeningpoint.sites.uol.com.br, para baixar todos os programas e deixar também o recado lá na nossa comunidade no Orkut. Tem lá o link para vocês. Até a próxima edição, pessoal. I am your DJ. I'm your DJ.